Esporte, informação, variedade. Banda 1, 1090 AM. Veículo Jota, 345, Rádio Banda 1 AM, 1090. Filoré, Sarandi, Paraná. Banda 1 AM, liderança e credibilidade. Fique ligado. Bom dia, 8 da manhã, mais 4 minutos. A partir de agora, estamos ao vivo na Rádio Banda 1 1090 Sarandi. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Me chamo Léo Júnior e até às 10 horas nós temos esse nosso compromisso matinal. Eu peço licença para entrar em sua casa e em seu estabelecimento comercial. A partir de agora, muita informação feita com muito amor e muito carinho. Então, vamos lá para a nossa reflexão do dia. A nossa reflexão do trecho da Bíblia hoje é de Mateus 11, 19. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigo de cobradores, de impostos e de pecadores. Na verdade, é que o Senhor Jesus se fez pecador com os pecadores, sem se entregar de forma alguma ao pecado, mas para libertar os pecadores do pecado, que é Ele que se faz presente no meio de nós. Para alguns isso é uma ocasião de escândalo, porque ele come com os pecadores, ele já está junto com os cobradores de impostos. Em outras palavras, o Senhor está no meio de nós. Ele se juntou a nós, pecadores, para nos libertar dessa condição de pecado. A questão fundamental é que são os religiosos que se escandalizam com Jesus, são os religiosos que o condenam, porque na verdade as pessoas que se acham religiosas condenam aqueles que são pecadores. A função da religião não é condenar, mas é salvar. A função da religião não é colocar um peso, mas é libertar. A função da religião é religar e não desligar o homem de Deus. Por isso, mais do que nunca, precisamos ser da religião de Jesus, sermos discípulos e seguidores dele. Precisamos aprender com Jesus a viver a religião que nos coloca na verdadeira comunhão com o Pai. E essa religião não exclui ninguém. Ela não exclui os pecadores, ela não exclui os homens que para nós são perdidos e sem jeito. Se nós temos jeito, por que para o outro não tem jeito? Se para nós a salvação, se é amor de Deus, nos resgatou, precisamos, na verdade, ser canal de resgate para os outros. Às vezes Deus nos resgata de pecados, até grandes, liberta-nos de situações da vida e muito opressoras, liberta-nos de vícios que nos escravizam, mas o mais difícil é nos libertar da hipocrisia religiosa, porque nós, muitas vezes, experimentamos a misericórdia de Deus em nós, mas não sabemos ter misericórdia para o outro. Precisamos permitir que nesse tempo de graça, a misericórdia de Deus nos alcance, porque só ela pode nos libertar da hipocrisia religiosa. Só ela pode nos libertar de viver uma religião de aparências, onde parecemos santos e justificados. Mas estamos condenando o Senhor, porque Ele come e senta com os pecadores. Precisamos nos fazer uns com os outros, para trazermos os outros para o caminho da graça. Assim fez o Mestre Jesus. Em resumo, nós temos que respeitar cada irmão, conforme a sua religião, conforme foi o tocado do coração dele. Se ele é católico, parabéns. Se ele é um cristão protestante, se ele é evangélico, parabéns. Aí, de repente, ele segue o Espiritismo, mas lá no Espiritismo discute o tempo todo a palavra e trechos bíblicos. Quem somos nós para dizer que ele está errado? O importante é seguir a Deus e seguir com fé. E fechamos os olhos, os ouvidos e a mente para poder condenar o irmão. Que tenhamos todos uma santa e abençoada sexta-feira. A nossa abertura musical, 8 da manhã, mais 8 minutos. Tempo de renovar. Renovar nossa fé, nossas energias e esperanças. Corações cheios de paz se encontram para comemorar o nascimento de Jesus. Nosso desejo é de que você sempre tenha muito entusiasmo para conquistar seus objetivos. Feliz Natal e um ano novo de paz e bem. Rede Amar. Rua Pioneiro José Santos, número 206, no Parque Itaipu, em Maringá. Fone 3226-4344 3226-4344. Debate e na água já é náufrago. Continuamos a desejar ardentemente a vida em plenitude. Repudiamos tudo que é parte da morte. Amém. Por favor, estamos chegando. 5:06, a nossa hora. Segunda-feira, meu povo amado, meu povo querido. Segunda-feira, dia 7 de dezembro do ano 2020. A fase da lua é a lua minguante. Tempo e temperatura, a mínima para hoje 17 graus, a máxima 27 graus. Chove rápido durante o dia e também noite adentro. Na banda OAM, a direção é do Capitão Mário. O nosso telefone, estamos tentando resolver o problema aqui, né? Vai, 5:30 em ponto. 5:30. Hora do povo trabalhador. Aqui na banda OAM, Dona Nézia. Presente. Resolveram a chamada aí. O que vou chamar agora? Zé Garcia, do Parque Itaipu. Presente. Manuel Botelho. Presente. Zé Américo. Tá dormindo. Elegido. Presente. Ele já atendeu já ele ali. Tem um pedido. Ele pediu amor. Qual é o prato que ele já mostra essa hora, né? Já está almoçando, está daqui a pouco para recaminhar. Eu não sei que trem que ele vai comer hoje. Cada dia é um prato diferente. Um dia é mocotó, um dia é virado, um dia é... segundo lugar é o ministro do Espírito Santo, e você...